No Caso Fazem Caso Tocam, já por várias vezes nos tínhamos aqui que penitenciar por andarmos de algum modo distraídos. Embora tenhamos até alguma convicção de que andemos atentos a tudo aquilo que se faz da produção nacional, e a razão pela qual todas as semanas temos aqui uma banda ou um cantor em destaque, normalmente por via de lançamento de um novo disco, o autor que temos aqui em conversa hoje, ele próprio, chama-se Ernesto Leite, e já tem pelo menos este é um segundo álbum. Portanto, é a razão pela qual estamos distraídos, porque esse primeiro álbum, por via de não ter chegado à Boa Nova, mas a verdade também não tivemos conhecimento dele e também não o pedimos. Aí é a nossa quota parte de culpa. No entanto, Ernesto Leite é um nome que já não nos passava despercebido, acima de tudo pelas participações que ele tem com outros autores. Mas nada melhor do que falar com ele próprio para falar sobre isso. Antes de mais, muito boa tarde, Ernesto. Olá, boa tarde. Bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito obrigado. Esta é a nossa penitência pelo facto de que passou-nos à margem esse seu primeiro disco. Disco esse que inclusive teve a participação também de Rui Veloso, pelo menos num tema. Exatamente. Mas que naturalmente também tivemos a vantagem de nos estar a penitenciar e ao longo desta semana passar temas também desse seu primeiro álbum. Okay. No entanto, chega-nos agora aqui este E-Imagens, e digo E-Imagens porque temos aqui não um I, mas um E, até invertido. Exatamente. Razão pela qual a primeira pergunta que se impõe é logo esta: porquê E-Imagens? Porquê E-Imagens? O termo à partida não existe, como é óbvio, não é? Eu pelo menos fiz uma série de pesquisas, mesmo em dicionários online, e portanto não encontrei o termo. E a ideia seria exatamente criar... a intenção de falar sobre algo que não se vê, precisamente. Ou seja, as imagens, para mim, seriam, à partida, precisamente as imagens que não se vêem, portanto, as imagens do interior. Portanto, tudo aquilo que nós visualizamos interiormente, tudo aquilo que nos faz, sentir alguma coisa, não é? Portanto, seriam elementos que fazem parte da nossa interioridade. Portanto, essa foi a ideia do termo imagens. Boa nova. Que eu desejo no caminho, longe, perto, ao redor de mim. É um céu no mar, o teu luar, que eu encontro o labirinto, longe, perto, ao redor de ti. E no ar eu solto as asas do desejo, onde brilham cores vivas para ti. E no mar eu te mergulho com um beijo e te trago em braços para o pé de mim. O teu olhar, o teu lugar, que eu te guardo em segredo, longe, perto, ao redor de mim. O céu no mar, o teu luar, que há estrelas escondidas, longe, perto, ao redor de ti. E no ar eu solto as asas do desejo, onde brilham cores vivas para ti. E no mar eu te mergulho com um beijo e te trago em braços para o pé de mim. Yeah. E no ar eu solto as asas desejo, onde brilham cores vivas para ti. E no mar eu te mergulho com um beijo e te trago em braços para o pé de mim. Paraná. Onde brilham cores vivas para ti. E no mar eu te mergulho com um beijo e te trago em braços para o pé de mim. Yeah. E no ar eu solto as asas do desejo, onde brilham cores vivas para ti. Thank you. Deus para o pé de mim, para o pé de mim, para o pé de mim. O Ernesto, estamos a falar com uma pessoa dos seus 34 claro. Anos, portanto, menos dois que eu, portanto, estamos a falar da mesma geração. Embora o Ernesto Leite, por circunstâncias provavelmente o emprego dos pais, imagino, foi nascer na Bélgica. Ah, sim, exatamente. Pois, foi um nascimento circunstancial. Na altura, os meus pais estiveram lá, portanto, e viajaram um pouco por toda a Europa nessa altura. Vivia-se uma época efervescente a vários níveis, para, digamos, para as pessoas novas daquela geração. Portanto, acabei por nascer em Bruxelas, não é? Sem saber tão pouco que viria a ser a capital da Europa, naturalmente. Uhum. Mas foi um nascimento perfeitamente circunstancial. Ora bem, no entanto, foi preciso esperar pelos 18 anos para, dizemos assim, começou como um músico profissional. É assim que provavelmente se identifica. Exatamente. No entanto, nessa altura, quando pensou em verdade para esta carreira, e quando digo pensar, provavelmente nem sequer pensou, ou seja, desejou, não é? Porque, uma vez que, claro. Neste caso, a arte tem a opção de gosto. Uhum. Começou, depois, logo um ano depois, a entrar como músico, como diretor de programas de TV. Nessa altura, já imaginava que, neste caso, 5 anos mais tarde, lançaria um álbum. Ou sempre pensou que, enfim, iria ser um músico que trabalharia em vários aspectos, mas que a música, em termos de produção de discos, estaria, acima de tudo, não como nome próprio, mas como participante de alguma coisa? Pois, ou seja, quando começamos uma carreira profissional dentro de qualquer arte, e nomeadamente na música, não conseguimos vislumbrar grande coisa. Normalmente as coisas nunca começam de uma forma ideal, não é? Portanto, nós começamos sempre com muitas dúvidas e com alguns receios, naturalmente, não é? Estamos a dar os primeiros passos numa determinada atividade artística e, portanto, em qualquer uma delas, eu creio que isso é unânime para todas as pessoas que o fizeram, há sempre uma série de receios e de indefinições que surgem e, portanto, nós nunca sabemos muito bem o que é que vai acontecer, nem sabemos tão pouco se vamos continuar nessa mesma carreira, não é? Mesmo que o tenhamos intencionalmente, não é? Que tínhamos essa intenção. Mas, portanto, nessa altura eu não fazia ideia do que poderia vir a acontecer. Depois aparece o seu nome, acima de tudo, ligado a colaborações. Uhum. E vai desde o Fado, como a Fala Arnaud, uhum. Falamos de Rui Veloso, falamos de Dora, e, aliás, uma participação que vai até ao Festival da Canção, se me engano, aquilo que foi na Ucrânia. Ah, exatamente, em 2005, exatamente. Uhum. Portanto, participei como coautor, não é? Juntamente com Alexandre Honrado e José da Ponte, num tema que representou Portugal nesse ano, em Kiev, na capital da Ucrânia. E nessa altura o projeto era feito apenas com 2 cantores e 4 bailarinos. Portanto, foi um tema pop também, na altura. E foi uma experiência interessante, claro. Naturalmente, o contacto com outras culturas é sempre interessante e quando tem a música como motivo, muito mais interessante é, não é? A participação que tem em várias vertentes da música, e enfim, cá estamos a colocar os partilhos, não é? Dividir fado com pop, é fácil para si a escrita, pelo que percebemos? É assim, para mim é relativamente fácil fazer qualquer tipo de música, digamos, dentro daquilo digamos que ouvimos mais massivamente, a partir do momento em que eu tenha a inspiração certa, saiba para quem vou fazer este ou aquele tema, a partir do momento em que eu tenha a ideia do projeto que está a ser desenhado, para mim é sempre mais fácil compor pensando em algum motivo específico. A composição isolada de tudo e de qualquer coisa normalmente não é muito fácil para mim. Ou seja, quando não há motivos, quando não há circunstâncias, quando não há uma vivência disto ou daquilo, não é? Para mim torna-se mais difícil compor do nada propriamente. Isso para mim é sempre complicado. E é mais fácil. E é fácil integrar-se na coautoria, pronto. É fácil articular-se em termos depois de música, etc. Ah, sim, sim. Ou seja, as coautorias normalmente surgem em processos naturais. Há alguém que completa qualquer coisa, ou completa uma música, ou completa uma letra, ou altera qualquer coisa. Portanto, são processos normalmente naturais, portanto, surgem naturalmente, não é? Já me aconteceu também completar coisas, não é? Uhum. Finalizar coisas. Agora, claro, isso depois depende também, não é? Quando falamos de melodia ou quando falamos de letra, não é? Aí sim é que falamos de coautoria. Claro, mais assim. Sim, onde Pegar este exemplo, a Mafalda Arnoux fez pelo menos um tema, não é? Uhum. Qual é o gosto? E eu digo, pegamos a Mafalda Arnoux porque será o destaque da próxima semana, será precisamente com ela. Com ela, exatamente. Após do excelente álbum que lançou agora. Exatamente. Qual é o gosto de ouvir um tema que, enfim, da qual saiu da sua pena, ouvir bem interpretado, como é o caso da excelente voz de Mafalda Arnoux? A sensação é sempre indescritível. Principalmente com pessoas com uma intensidade de luz própria, que é o caso da Mafalda, naturalmente, uhum. Com uma energia, de facto, inesgotável, não é? Acaba por transformar completamente toda a canção, ou seja, quase que a canção deixa de ser, neste caso, deixa de ser minha ou deixa de ser dos autores, passa a ser muito também de quem a interpreta, quando existe essa vivacidade, e quando essa vivacidade é natural, que é o caso. Portanto, foi de facto uma satisfação indescritível, não é? Ver, esta canção, que foi criada de uma determinada forma, que foi feita de uma determinada maneira, não é? Vê-la agora filtrada, não é? E acrescentada, naturalmente, pela interpretação da Mafalda Arnoux. Boa Nova, um mundo de emoções. Eu nasci em algum lugar onde se avista o mar tecendo o horizonte e ouvindo o mar gemer, nasci como a água a correr da fonte. E eu vivo em outro lugar, onde se escuta o mar batendo contra o cais. Mas vivi, não sei porquê, como um barco à mercê dos temporais. Eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar fala de ti, mas ele sabe que fui eu que te levei ao mar quando te vi. Que fui eu quem dele se perdeu assim que te perdi. Vou morrer em algum lugar onde possa avistar a onda que me tente a morrer, livre e sem pressa, como um rio que regressa nascente. Talvez ali seja o lugar onde eu possa afirmar que me fiz mais humano. Quando por perder o pé senti que a alma é um oceano. Te vi, eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar fala de ti, mas ele sabe que fui eu quem nele se perdeu assim que te perdi. Fala-me das diversas parcerias que já teve, aquelas que lhe deixam, de facto, satisfação pessoal. Provavelmente todas, não é? Mas... Sim, claro. Exatamente. É isso. Ou seja, as parcerias que normalmente me satisfazem mais são aquelas que são feitas normalmente quando eu faço a música e alguém faz a letra. Portanto, normalmente é a parceria mais clássica dentro da música, não é? E pronto, ou seja, no fundo é uma retradução de tudo aquilo que nós construímos, não é? Portanto, a pessoa está, no fundo, a traduzir, portanto, num idioma específico, neste caso no português, não é? A linguagem que foi escrita na música, não é? E, portanto, são de facto duas linguagens que, quando se juntam e quando casam na perfeição, dão de facto um resultado sempre surpreendente, não é? Portanto, nunca sabemos o que esperar, não é? De uma determinada música a partir do momento em que passa a ter uma letra, não é? Chegados a este, Imagens, onde, enfim, o Ernesto faz as honras da casa, porque não só, creia, de quase todos os temas, aqui ali com a participação, se não me engano, do Rui Drummond e do Filipe Santos. Filipe Santos, que conhecemos, aliás, onde, se bem sei, num álbum dele, o tema Tudo Que Tu És, o que é assim, é uma coautoria sua. Também, exatamente, exatamente. Portanto, faz aqui as honras da casa com este álbum, onde inclusive tem um tema também em inglês. Sim. O que é que significa ter aqui algures no meio do álbum, acho que é mesmo a meio, ter aqui um tema em inglês? Bom, não só o tema inglês, como é a única balada do disco. Uhum. Ou seja, normalmente, quando eu escrevo letras para as minhas próprias músicas, não sei se todos os letristas sentirão isso ou não, mas eu tomo a liberdade, digamos, de expressar essa sensação. Normalmente eu tenho sempre a ideia, de facto, algumas melodias já trazem um idioma. Ou seja, não é por acaso que determinadas melodias assentam melhor em português, outras assentam melhor em inglês. Portanto, as próprias melodias podem já carregar em si uma tendência idiomática. É por isso que muitas vezes há determinadas adaptações ou de português para inglês ou de inglês para português que muitas vezes não, acabam por não ficar muito bem. São feitas apenas por compromissos comerciais. Mas neste caso não houve qualquer compromisso, portanto essa balada surgiu em inglês porque surgiu de facto, naturalmente. E portanto a letra foi-me saindo assim e acabou por ficar. Eu tentei de facto fazer uma versão em português e era impossível. E não sou. Não deu. Falamos do tema I Could Fly próprias. Forever, não é? Exatamente, é isso mesmo. If I held in my arms and I could cry, if I held you a lifetime, take me wherever to a faraway light. I could fly if I held in my heart and I could smile. If I held you my whole life, take me forever to a faraway light. I could fly. O single, chamamos assim, uma vez, até porque o termo single está a cair em desuso, não é? Porque já desapareceu aquele disco pequeno do tempo do vinil. Falamos do Asas do Desejo. Asas do Desejo, exatamente. É essencialmente esse. Julga que. Quem é que escolheu o single? Foi o próprio Ernesto? Acha que é emblemático do álbum? Sim. Sim, ou seja, a escolha foi feita um pouco entre mim e a pessoa que está a trabalhar comigo no agenciamento e na promoção também. Portanto, dentro desta equipa de três pessoas, achámos que, de facto, por bem, este seria o tema mais indicado para já, para servir como motor de arranque. No entanto, para mim é sempre difícil fazer essa escolha sozinho. Portanto, eu nunca poderei dizer ou afirmar que este ou aquele tema representa melhor todo o disco. Quer dizer, isso para mim é sempre massacrante, não é? Pensar nisso. Portanto, os temas estão lá porque, de facto, eu gosto deles e eles me dizem alguma coisa. Portanto, estar a eleger à força, não é? Um ou outro tema é sempre complicado. Mas achámos por bem, entre todos, que de facto seria o mais indicado. O entanto, recupera aqui, na faixa 7, um tema já de 2003, que, entretanto, na altura aparecia numa novela da RTP, a Lusitana Paixão. Quando falamos do tema mesmo, que acabasse o mundo. Não seria mais fácil, por exemplo, um tema deste, porque, enfim, de algum modo, já foi uma montra daquilo que é o seu trabalho? Bom, ironicamente, essa novela que referiu, Lusitana Paixão, que foi uma produção da EDP na altura e passou na RTP, teve, infelizmente, quase um fim tão drástico como a própria história, não é? Foi uma adaptação do Moita Flores relativamente à obra dos Maias do Eça. E, curiosamente, às vezes, há determinadas obras que têm, digamos, uma espécie de maldição interina, não é? E, portanto, parece que a própria novela também, infelizmente, sofreu um pouco com isso. Houve, na altura, uma mudança de direção na RTP e, portanto, infelizmente, os projetos que estavam feitos daí para trás foram, de certa forma, penalizados. Portanto, a novela passou, mas num horário que, de facto, não foi visível. E, portanto, nessa altura, o tema acabou por sofrer essa consequência. Portanto, acabou por ser um tema perfeitamente neutralizado e, portanto, acaba por ser quase uma novidade na mesma. Agora temos aqui um excelente imagem, antes de mais dizer isso, o álbum está muito bem concebido, não só em termos de álbum mesmo, como no aspecto gráfico, portanto, o cuidado no próprio papel, que é, enfim, e isso surge numa altura em que sabemos que os discos vendem cada vez menos, há cada vez mais o download. Qual é a sua opinião sobre isso? E qual é a expectativa, que, verdadeiramente, se é que tem expectativas em termos de vendas? Em termos de vendas. Bom, a ideia de ter um disco físico é cada vez mais uma ideia institucional, ou seja... Como diriam aqui os vozes da rádio, é um cartão de visita. É um cartão de visita, pois, é um bocado isso. Acaba por ser isso cada vez mais. Agora, é evidente que há sempre possibilidade de portanto, ainda existem espaços físicos onde... A venda física, não é? Já estamos a falar de uma coisa já com muitas décadas, mas não, infelizmente isto são fenómenos cada vez mais rápidos e cada vez mais recentes. Mas de facto, a presença física de um disco é algo que de facto é insubstituível. Por mais downloads que existam, por mais até mesmo os legais, não é? Portanto, eu acho que é sempre importante que exista, nem que seja uma edição mínima de um disco físico, em qualquer trabalho. Ou seja, acaba sempre por ser útil, ou em espetáculos, ou numa ou noutra circunstância, existir o disco físico. E, portanto, agora, claro que isso tem que ser pensado e ponderado, naturalmente. Não, portanto, as edições tenderão a ser cada vez mais pequenas, não é? Portanto, 1.000 discos, 2.000 discos, etc. Isso será cada vez a tendência no futuro. Mas, de qualquer forma, eu acho que é sempre útil a existência de um disco físico. E agora, tendo aqui este disco, quando estive a ler a documentação sobre ele, lembro-me um disco de Phil Collins em que ele escreveu as letras, gravou todos os temas e exerceu todos os instrumentos. Sim. O Ernesto fez o mesmo aqui. Eu fiz o mesmo aí, exatamente. Isso não foi intencional, foi meramente circunstancial também. Como falámos há pouco sobre a questão do meu nascimento em Bruxelas, não, é? Não tem nada a ver, mas pronto, mas acaba por ter alguma relação. O que acontece é que eu apercebi-me que, por causa de tudo o que se está a passar neste momento, em termos globais e, enfim, em termos sociais, todas essas crises, digamos, multiplicadas umas com as outras, há naturalmente uma retração em termos de mercado em todos os produtos e em todas as circunstâncias económicas. E, naturalmente, a arte e os discos, não é, vão sofrer, como é óbvio, com isso. Portanto, não há uma culpa isolada. Agora, eu percebi que, de facto, o caminho autónomo para este disco e para os próximos, não é? Pelo menos até que surja de facto um hit avassalador, não é? Portanto, o caminho da autonomia é o melhor. Portanto, eu tomei a iniciativa de fazer tudo autonomamente. Não me vanglorio por isso, naturalmente, não é a melhor forma de trabalhar, não é? Portanto, é sempre muito melhor partilharmos todos os processos da construção de um disco com outras pessoas, mas infelizmente isso não foi possível. E, portanto, optei por fazer tudo o que estava ao meu alcance para, pelo menos, concretizar este disco e os próximos como motor de arranque para uma futura carreira em que, aí espero, sim, conseguir trabalhar com outras pessoas. E, assim sendo, este disco, estas imagens, têm quanto tempo de estúdio? Ora bem, tempo útil ele terá muito pouco, apesar de estar indicado que ele está feito entre 2002 e 2008. Exato. Claro que não foram 6 anos de trabalho, naturalmente, como é óbvio. Mas ele foi o período em que, portanto, todas as canções foram sendo feitas e foram sendo construídas. Ao longo desse tempo elas foram sendo retocadas pontualmente aqui e ali, foram gradualmente modificadas num ou noutro aspecto, e portanto esse período no total, de facto, são 6 anos, mas não é um período consecutivo, logicamente. Mais um dia assim, sobre esta estrada que me leva até ao fim, aos braços de um mundo que me viu nascer. Ao acordar, peito o corpo cansado, que sente a falta do teu. E assim vou ficar sozinho a esperar por ti. E quanto amor eu dou, mesmo sem te dar. Embarco num sonho profundo. nos iremos ver cada noite que passa. Procuro a forma de te ter e te encontrar. Sei que alguém me disse que a hora certa tu irás chegar. E quanto a neste momento era, quando pensou criar imagens e agora que temos aqui presente, era isto que desejava? Sim, sim, é. Ou seja, para quem eventualmente comprar o disco vai perceber que não há quase imagens nenhumas, no fundo. Exato. Ou seja, a ideia é exatamente essa. A intenção, portanto, é criar exatamente um disco onde haja muito pouca arte gráfica, não é? Portanto, em que a simplicidade possa reinar. E eu acho que a intenção foi bem conseguida, exatamente pelo que eu disse no início. O termo imagens refere-se a imagens do interior e não necessariamente às imagens comuns com as quais nos deparamos todos os dias. Percebemos aqui já que o Ernesto é entre aspas, naturalmente, um animal de estúdio, portanto, ou seja, pela via da construção do disco, pela via das participações que teve e da produção para a televisão também, claro. Tem facilidade em termos de estúdio. Agora fica-nos a pergunta, e ao vivo, como é que é Ernesto Leite e quem é que o acompanha? Exatamente, ora bem, todo o trabalho da estrutura de vivo já está naturalmente preparada para começarmos a sair e a divulgar o trabalho assim que for possível. Nós já fizemos uma primeira experiência, portanto, nas FNACs, fizemos uma pequena mini tour por uma série de FNACs, não todas infelizmente, mas grande parte delas, cerca de umas 8 ou 9, e portanto estivemos exatamente a testar uma espécie de showcase que será no fundo o percurso inicial até à estrutura de vivo, não é? Portanto, à partida somos quatro, não é? São quatro elementos, duas guitarras, bateria e baixo. Portanto, e será esta a estrutura de base que vai exatamente seguir para a estrada. Portanto, até agora, o único barómetro que nós temos em termos da funcionalidade dessa banda de estrada é exatamente com o que fizemos nas FNACs, que é ironicamente, é um ambiente que tem um pouco de acolhedor, mas ao mesmo tempo tem muito mais impacto, não é? Porque os espaços pequenos acabam por, entre aspas, amedrontar um pouco mais do que os espaços grandes, não é? Ah, sim, acima de tudo, porque estão em cima do palco as pessoas, não é? Precisamente. E, portanto, também o feedback é muito mais rápido. Também é muito mais rápido, naturalmente, claro, e é muito mais reconfortante, como é lógico. Mas, naturalmente, é um teste bastante mais importante do que se possa pensar. E, aliás, é um teste engraçado porque permite-me ver o que é que o seu disco vendeu no próprio dia. Sim. As pessoas tiram o Betsy e saem dali e gostaram e compram o disco. Exatamente. É isso, depois, ou seja, despoleta logo uma série de reações, o que é bom, é positivo, é extremamente positivo. Ora bem, e honra seja dada à FNAC, não que as pessoas paguem a publicidade, mas a verdade é essa, tem sido uma porta de entrada de muitas bandas. Dá um gesto, um desejo, uma forma, um sinal, um sentido verdadeiro e real. Dá-me tempo que perdure num momento desigual, infinito, colorido e natural. Não há maior loucura do que aqui ficar. Não há tempo nem vontade, só um mundo para contar. Quero o fogo que te queima e acende de paixão, esse fogo que arde na ilusão. Quero o fogo que me agarra e me deixa sem razão, esse fogo que vem da tua mão. Dá-me um sonho e liberta-me do sono que há em mim. Estou tão perto de ficar contigo assim. Dá-me a vida onde guardas os segredos que há em ti, as palavras de um livro que não li. Não há maior loucura do que aqui ficar. Não há tempo nem vontade, só um mundo para contar. Quero o fogo que te queima e acende de paixão, esse fogo que arde na ilusão. Quero o fogo que me agarra e me deixa sem razão, esse fogo que vem da tua mão. Não há maior loucura do que aqui ficar. Não há tempo nem vontade, só um mundo para contar. Ernesto, agora apresentar-nos esses seus músicos que eu vou acompanhar. Com certeza. Portanto, no baixo, Nani Teixeira, na guitarra, Rodrigo Santo Anastácio, e na bateria, Paleca. Uhum. E eu, na outra guitarra, portanto, guitarra e voz. Muito bem, agora assim, imagine, e já me disseram que é uma pergunta complicada, mas enfim, não resisti a fazer. Imagine que era convidado por alguém para fazer uma primeira parte. Sim. E assim, com quem é que se sentiria bem partilhar o palco? Eu acho que à partida me sentiria bem com qualquer pessoa. Uhum. Qualquer. Desde que houvesse. E normalmente eu acho que existe esse critério na escolha das bandas de primeira parte. Uhum. Eu acho que o fundamental é perceber se há uma interação, se há uma, digamos assim, uma continuidade musical entre a banda da primeira parte e a banda que vem a seguir. Eu acho que, sobretudo, só não me iria sentir bem se, de facto, a banda que viesse a seguir, não é? Estivesse realmente bastante deslocada daquilo que eu estaria a fazer na altura. Uhum. E acho que até mesmo para as pessoas não faria muito sentido. Não é? Mas esta pergunta vem também para percebermos o que é que o Ernesto Leite ouve. O que é que eu ouço? Sim, o que é que, quando vai no rádio, quando não está a ouvir a Boa Nova, naturalmente. Exatamente. O que é que ouve? Olha, assim, eu sinceramente ouço muita música clássica normalmente na rádio e pronto, e portanto, publicidade à parte, como é óbvio, ouço muito a Antena 2, apenas pela opção apenas da específica que tem com a questão da música clássica. Uhum. Agora, em termos gerais, ouço normalmente aquilo que se passa, aquilo que nos é permitido ouvir, não é? E infelizmente até é pena que muitas vezes as próprias rádios locais não tenham mais alcance para que nós pudéssemos ter uma melhor noção daquilo que de facto se faz no nosso país, porque eu creio que realmente as nacionais não nos dão bem essa noção. as emocionais normalmente funcionam de uma forma mais leofilizada. Uhum. Enquanto que, vocês, que é um exemplo, não é? Portanto, as locais funcionam de uma forma mais genuína relativamente àquilo que é nosso, não é? E, de facto, às vezes tenho pena que a abrangência em termos de sinal, não é? Não seja maior da parte das rádios locais, exatamente para que nós possamos ter uma maior possibilidade de ouvir aquilo que é nosso. Uhum. É o que eu lamento só. Chegam para eu me encontrar. As memórias e os momentos são a dor que insiste em me calar. Quero-te aqui, quero-te mais. Quero-te aqui, ao pé de mim, mesmo que o tempo seja pouco ou nada mais. Tudo chega ao início do fim, quando o fim teima em chegar. Tudo permanece indiferente até ao dia em que queiras mudar. Nem os mares mais profundos poderão arrancar de mim o mais sóbrio dos desejos, o desejo de te ter aqui. Quero-te aqui, quero-te mais. Quero-te aqui, ao pé de mim, mesmo que seja tão longe daqui. Quero-te mais, quero-te aqui, ao pé de mim, mesmo que o tempo seja pouco ou nada mais. Em os mares mais profundos poderão arrancar de mim o mais sóbrio desejos, o desejo de te ter aqui. Oh, quero-te mais, quero-te aqui, ao pé de mim, mesmo que seja tão longe daqui. Quero-te mais, quero-te aqui, ao pé de mim, mesmo que por tão pouco tempo assim. Ei, ei, ei, quero-te mais. Ei, quero-te aqui, ao pé de mim, mesmo que o tempo seja pouco ou nada mais. O que acha em termos da produção nacional neste momento, hoje em dia? Eu julgo que será uma pessoa atenta para ouvir o que vai saindo. Sim. O que acha? Qual é a sua opinião sobre os últimos tempos da produção nacional? Acho que estamos numa altura bastante fortuita, bastante criativa. Há, de facto, cada vez mais opções e cada vez mais caminhos que estão a ser apresentados em termos daquilo que sai. Mesmo os artistas já consagrados, nota-se que têm feito tentativas para ampliar um pouco os seus próprios horizontes. Portanto, eu acho que estamos a viver uma altura bastante positiva a esse nível. Isto na parte criativa. Agora, cá está, tudo vai depender e toda essa criatividade e todas essas tentativas só vão ter, de facto, viabilidade, se de facto depois houver da parte dos meios de comunicação uma continuação dessa, ou seja, se houver de facto uma comunhão entre artistas e os meios de comunicação. Uhum. E portanto, aí então, isso vai fazer depender que valha, para que de facto valha ou não a pena tanta criatividade. Mas eu acho que o que se tem feito é bastante bom. Deveria ser mais divulgado, eventualmente, mas isso É aquela questão que todos nós pomos sempre, não é? Mas o Ernesto, para divulgar, também criou uma excelente página na internet, onde, uhum. onde tem sim, tudo. Sim. E onde, aliás, deixa-nos aqui já uma interrogação, que é, tem já fixado o que é o ano 2009, o disco do ano 2009? Sim, sim, à partida saíram dois, à partida. Portanto, uhum. sairá um próximo disco dentro da mesma área deste segundo, não é? Um disco que se vai chamar Insequências. Insequências? Uhum. Exatamente, que vai sair em princípio, portanto, entre janeiro e fevereiro. E depois tenho preparado um outro disco sinfónico, que ainda tem, enfim, um nome ainda, portanto, provisório, mas que é um disco que vai ser mais isolado de todo o resto. Vai ser um disco com uma característica mais clássica, mais operática, até se quisermos, mas de qualquer forma será sempre um disco à parte. É apenas um disco de carreira, se quisermos, um disco de, enfim, de satisfação pessoal. Mas de qualquer forma, todas as forças estão neste momento concentradas neste disco e no próximo, naturalmente, em termos de produção. Sim, esse disco de carreira é quase o equivalente do Sairá de Roger Waters, não é? Pois, eventualmente, pronto, exatamente. É de certa forma uma saída, não é uma saída lateral, não é? Uhum. Uma espécie de ida à boxe, no bom sentido, como é óbvio, não é? A mulher é uma natureza estranha. A mulher tem todas as artes e manhas. A mulher é a estrada do precipício, o começo e o fim do vício que nos toma só para si. Pensamento às avessas. A mulher é um bicho de sete cabeças. A mulher sabe que no fundo as certezas são indecisões da beleza que escondem dentro de si tantas surpresas. Oh, oh, oh. A mulher parece às vezes ficar só, mas a mulher nunca daria ponto sem nó. A mulher, quando se fecha lá por dentro, é tão difícil dar-lhe alento ou vê-la mesmo sorrir. Pensamento, oh, a mulher não oferece a maçã por acaso. Oh, a mulher tem sempre uma serpente a seu lado. Oh, a mulher tem um veneno que não mata, que nem sequer dói, nem maltrata, somente nos faz sonhar num doce pecado. A mulher é a grande assembleia das mágoas. Mulher é uma tempestade em copo d'água. Mulher é o tom misterioso do dia que à noite se exalta e brilha numa claridade acesa. esta programação toda, antes de mais, para denotar que é uma pessoa metódica, também denota que é isto, que é a edição do autor, que sendo hoje um risco, em termos de custos, naturalmente, também permite uma liberdade de manobra muito maior. Sim, sem dúvida. Eu criei um logótipo para, que não é uma empresa, é apenas um logo, que se chama Estoril Sound Label, que vai ser apenas uma forma de poder emblematizar um pouco os discos que vão saindo. Eu optei, isto vem um pouco a propósito do que eu falei atrás, portanto, toda esta necessidade de fazer as coisas autonomamente vem um pouco à força. Claro que é sempre, sentimos sempre bastante mais apoiados e mais confortáveis, não é? Quando, de facto, temos uma estrutura que trabalha connosco. Não é? Agora, quando não há essa possibilidade, então nós temos, sem dúvida, a edição do autor é algo que nos é permitido, que é fantástico e que viabiliza, certamente, todas as nossas intenções em termos de carreira. O custo de um disco, temos de fazer a pergunta, por vez que tem uma edição de autor, hoje em dia, enfim, também já reduziu, porque, enfim, os tempos de estúdio são mais baratos, felizmente, claro. O acesso para a gravação é também mais fácil, e hoje grava-se com melhor qualidade, desde que se domine bem as ferramentas, não é? Claro. É sempre um custo calculado, portanto, é sempre um custo assumido à partida. Uhum. Ou seja, não se está a pensar em ganhar dinheiro com um disco, não é? Pois, naturalmente, ou seja, a ideia do disco, exatamente como se falou há pouco, é servir de cartão de visita, e esse cartão de visita vai depois criar situações para que depois, então, ao vivo, possamos, de certa maneira, enfim, colmatar toda essa despesa que vem antes, não é? E, portanto, a ideia é, de facto, fazer espetáculos e concertos, claro. Quando é que vamos ter o Ernesto Leite? Bom, eu espero que bastante em breve, portanto ainda estamos numa fase de promoção e é sempre um processo demorado, naturalmente, por todas as circunstâncias que estão à vista, portanto neste momento estamos numa fase muito complicada e com alguma retração em termos de mercado, e portanto todos os processos de promoção hoje são cada vez mais demorados e mais quase penosos, não é? Mas de qualquer forma estou convencido que até ao fim do ano haverá naturalmente concertos para fazer. Lá estaremos e lá estarão também, com certeza, os portugueses que vão ouvir. A nossa quarta parte da Rádio Boa Nova é, como dizia muito bem, limitada ao espectro radiofónico. No entanto, hoje, felizmente, a internet também nos permite chegar ao todo mundo. Exatamente. E seguramente que tem os nossos ouvintes atentos ao que é Ernesto Leite. E este Imagens não passará despercebido. Espero que também que contribuamos dentro da nossa quarta parte para essa divulgação. Claro, Ernesto, muito obrigado por tudo. Bem-vindo aqui à Boa Nova. E já sabe que a porta está sempre aberta. Se não for antes, será para esse álbum que vai ser no início de 2009. Com certeza, sim, senhor. Muito obrigado também por tudo. Um abraço por tudo. Obrigado. Obrigado. De amar, todo o resto está. Oh.